ao dia fugir como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem, graça e luz para mim. Cruz e siga-me. Quantos essa noite querem seguir a Jesus?